meu vazio. Quando eu consigo apagar o discernimento de me importar. E por mais que eu tente, eu desaprendi a estar com os outros e a não partir. Eu já tive raiva, tive medo também. Hoje eu só entendo a decepção. Talvez eu alcance.